Então hoje, dia 30 de março de 2014, nós vamos continuar, obrigado, meu irmão Xarossu. Vamos continuar a ministração que nós começamos na semana passada, com o título de Tudo ou Nada. Nós vamos continuar em nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção, abra seu coração para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vou ficar de pé um pouquinho, a gente vai ficar bastante tempo sentado. Não que isso tenha que ser assim, é só por uma questão de concentração. Diz assim a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Vamos ler do 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, Jesus conta a história do samaritano, como nós conhecemos. Bem, como eu vou me concentrar nessa resposta que o intérprete da lei Deus... vamos orar para que nós possamos continuar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar aqui mais uma vez. Nós queremos que o Senhor nos revele a tua palavra, para que cada um de nós possa levar a sério o teu evangelho e cada um de nós possa vivê-lo plenamente, ousadamente. Que nada nos detenha, que nada venha nos fazer perecer, que nada venha nos preocupar ao ponto de nós perdermos o foco, que é ser seus discípulos, fazer discípulos do Senhor, todas as nações, e continuar a igreja do Senhor que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para aquilo que é essencial do Evangelho, para que nós possamos cumprir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar. Semana passada nós falamos muito, eu não consegui sair da introdução, quando nós desenvolvemos a ideia de que muitas vezes nós agimos com Deus de forma a medir Deus por nós mesmos, amando a Ele como nós amamos a nós mesmos, com amor errado. Embora o Senhor Jesus diga para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós achamos que devemos amar a Deus como nós mesmos, e erramos muito seriamente. Quando Deus diz para amar o próximo como a si mesmo, depois de dizer que Ele disse que deve amar a Deus sobre todas as coisas, Deus está falando: o amor que sobrar, daquele amor que você deu a Deus, dê ele ao próximo. Então, nós podemos concluir que não sobrando mais nenhum amor para nós mesmos, o próprio Deus vai derramar pelo seu Espírito, como diz em Romanos, o amor dele em nossos corações. Só que muitas vezes nós amamos a Deus como nós amamos ao próximo e achamos que Deus é mais um de nós. Quantas vezes eu já tive que chamar a atenção de Sofia para que, embora eu ame muito e seja amigo dela, ela não pode me tratar com os amiguinhos da escola. Ela não pode me tratar como trata nem a si mesma. Porque às vezes ela não sabe o que fazer, às vezes ela recebe o conselho dessa própria mente, que ainda não tem maturidade para dizer ela o que fazer. Então eu devo estar acima até das próprias conclusões dela. Ok, amado? É assim que nós educamos nossos filhos? E com Deus? Nós podemos tratar Deus como mais um de nós? Não, mas nós muitas vezes fazemos isso. Às vezes o lugar que Deus ocupa na nossa agenda é um lugar até de certa importância, mas não mais importante do que a nossa esposa, por exemplo, do que dos nossos filhos, por exemplo, do que do nosso marido, por exemplo. A palavra de Deus diz: quem não aborrecer aos seus, a pai, mãe, a família, por minha causa, não é digno de mim. Quem não amar a mim mais do que os seus, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Como na prática nós vemos isso? Você diz: não, pastor, mas eu amo Deus acima da minha mãe, amo acima do meu marido, acima dos meus filhos. Aí eu pergunto: na prática, o que lhe influencia mais nas suas decisões? O amor a quem lhe influencia mais? O amor a Deus ou o amor àqueles que te cercam? Às vezes nós amamos mais o nosso pastor e a nossa igreja do que a Deus. Alguém, por exemplo, que sabe que acontece algo de errado na sua igreja, algo que fere a Deus, mas ainda assim fica ali omisso, calado, ele está amando mais a igreja local do que a Deus. Então nós não podemos, meus amados irmãos, medir o amor de Deus por nós mesmos. Esse amor que devemos amar nós, é o amor que nós... Perdão, esse amor que devemos amar o próximo, é o amor que damos a nós. Mas o amor de Deus não é o amor que damos a nós. Por isso que ele fala, amar Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre mim mesmo. Algumas pessoas colocam o ego, o eu no trono, e o amor que sobra, eles amam a Deus e o próximo. Mas nós desenvolvemos muito bem isso aqui semana passada. Se você quiser, pode acessar o site lá no www.vidanovaitabuna.com.br e pode ouvir essa ministração do domingo passado. Mas hoje, eu quero falar de forma mais profunda ainda, se é que eu posso dizer assim, sobre a realidade desse texto, onde esse escriba, ele se refere a textos do Velho Testamento, do Pentateuco. Lá em Deuteronômio você vai ver várias vezes essa citação de amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento. Então ele cita isso, está certo, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você praticar. Jesus muitas vezes falava aos escribas e fariseus, sabe o quê? Façam tudo o que eles dizem, mas nada que eles fazem. Hoje de manhã na escola bíblica, recomendo você que não pôde vir, acesse o site depois e medite nela. Estamos estudando o livro Casas que Transformam o Mundo. E nós estudamos aqui, já introduzimos um resumo do livro e depois vamos dar capítulo a capítulo, que cada vez a igreja se torna mais organização e menos organismo, cada vez mais formal e menos informal, cada vez mais distante, menos próxima. E há um desafio nosso de fazer um evangelho que é ensinado através da nossa vida e não do nosso discurso. Porque não adianta eu ter uma vida onde meus colegas de trabalho sabem que eu vivo em pecado, que eu sou iracundo, que eu sou responsivo, que eu sou irresponsável. Como que eu vou falar do amor de Deus ali? É melhor nem falar. Não é que a minha conduta faz o evangelho verdade ou não. Não, o evangelho é verdade, amém, irmãos? Mas qual a credibilidade que vão dar o que eu prego se nem a minha esse evangelho mudou? Então, por isso que há uma evangelização que tem que acontecer primeiro conosco, para a partir daí nós podermos ensinar com a vida. Que nem São Francisco, que era de fato um santo homem de Deus, dizia: evangelize sempre, pregue sempre, fale só se for necessário. Ele entendia muito biblicamente que o evangelismo de verdade, ele é muito mais relacional do que de discurso. Não que nós não devamos falar, devemos falar, mas devemos falar primeiro com a nossa vida, amém, irmãos? E se nós muitas vezes amamos a Deus como a nós mesmos, esse amor que deveríamos dar ao próximo, porque ele disse amar o próximo como a si mesmo, e nós pegamos e amamos a Deus como nós mesmos, está errado. Nós também muitas vezes amamos a nós como a Deus, e a gente bagunça tudo. Como é que eu amo a mim com o amor que deveria dar a Deus? Olha que explicação. O escriba citou a lei e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então a gente separa aqui pelo menos quatro coisas. Alguns dizem que é uma gradação, que isso aqui é falar da mesma coisa de formas diferentes. O hebreu fazia muito isso. Mas, embora esse argumento seja muito coerente em alguns textos, eu acho que aqui está falando de coisas diferentes. Então, o máximo deu o meu amor com as minhas emoções. O máximo deu amor com o meu coração. Então, as minhas emoções, o que me empolga, o que me faz expectar, o que me deixa apaixonado, acima de tudo, é Deus. O que é que me tira o sono? O que é que me deixa apaixonado? O que é que me diz como Candace fala e é citada por Salomão numa referência a Jesus e a igreja, quando ela diz que está a procurar o seu amado no jardim? E você vai ler o livro de Cantares de Salomão, você vai ver a angústia da alma dela procurando o seu amado. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus e para mim também, que eu tenho que amar a Deus acima do que eu amo a mim, com as minhas emoções. Aqui também diz, de toda a tua alma. Aqui a alma está se referindo àquilo que seria um espaço transicional entre a minha emoção e os meus conceitos. Então, como que eu amo por dentro? O que é que me move? O que é que é meu ânimos? É a palavra grega usada, embora ele use um texto hebraico. O que é que é meu combustível? Aí você diz, não, pastor. O combustível, Deus combustível é só para quem é pastor, para quem é missionário, para quem vai lá para o meio dos ribeirinhos, sua Amazônia. Nós começamos a ser movidos por coisas, por pessoas que não são Deus. Só que isso, irmãos, tem prazo de validade. As pessoas, por exemplo, que são movidas por outras pessoas, se essa pessoa cair, ou se essa pessoa viajar, ou se essa pessoa desviar, ou se essa pessoa ensinar uma bobagem, ela vai cegamente atrás dela. Então, eu não posso ter a minha alma voltada para ninguém de fora, nem para mim mesmo, acima de Deus. Mas também de todas as tuas forças. Aí você diz, como assim? Tudo aquilo que chega à tua mão, faze como se fizesse ao Senhor, que a Bíblia fala. Faze como se fizesse ao Senhor, é fazendo de forma pura e bem feita. É fazendo de forma santa. Eu não posso, em nenhum dos meus papéis, nenhuma das minhas funções, eu posso exercer a minha força, se não for tendo Deus como padrão, como referência. Então, toda a minha volição, toda a minha ação, toda a minha prática, tanto a alma, que é a minha motivação, quanto a minha prática, tem que ainda ser acima de qualquer coisa para Deus. Aí você fala, peraí, quer dizer então que eu não vou trabalhar, não vou ganhar meu sustento? Não, você vai trabalhar e ganhar seu sustento. Mas tudo isso que você faz, em última análise, você está fazendo ao Senhor. Aí você vai conseguir dar uma aula para uma turma que não está interessada. Você vai conseguir cuidar do seu filho, mesmo que seu marido não reconheça. Você vai conseguir cuidar do seu marido, mesmo que ele não reconheça. Você vai conseguir cuidar da sua esposa, mesmo que ela não reconheça. Você vai conseguir cuidar do seu grupo, mesmo que não esteja como você queria. Você vai conseguir fazer o discipulado, mesmo que a pessoa não esteja muito interessada. Você vai conseguir ser pastor na igreja, onde a maioria dos irmãos não veio para a reunião por N motivos. Alguns com razão, outros não. Mas eu tenho que ter a minha mesma empolgação de saber que eu tenho que ser pastor e ministrar a palavra, profetizar para aqueles que Deus trouxe. Amém ou não? Porque o que me move não pode ser a resposta do outro. Senão, eu vou dizer que o que me faz ser ou não ser, fazer ou não fazer, não é Deus. Não é a minha vocação, não é meu chamado. Mas é a reação dos outros. E minha reação vai ser centrado, o eixo da minha vida, onde minha vida gira, vai ser eu ou os outros e não Deus. Então eu tenho que trocar o eixo, tenho que botar Deus. Porque aí se Deus falar, faça, você faz, mesmo que o resultado não seja aquele que você acha que deveria ter. Amém, amados? Mas vamos lá, vamos aplicar isso. O que será, que seria esse ideal, essa aparente utopia, esse desejo, esse sonho de viver uma vida encharcada de Deus, uma vida onde eu acordo e o que eu mais quero é conhecer a Deus? Você tem um propósito na sua vida, eu quero lhe apresentar esse propósito. Você já faz isso porque o Espírito já levou você a fazer. O nosso propósito é conhecer a Deus. O propósito do homem acima de qualquer outro é conhecer a Deus. O meu propósito é conhecer a Deus. O meu propósito é experimentar de Deus. O meu propósito é viver Deus. O meu propósito é espalhar Deus aonde eu for. Eu estava conversando com a Edmeia Williams, uma das vezes que ela veio a Itabuna, em uma igreja que a convidou, e eu fui conversar com ela, passei muitos momentos com ela, E a família sabia da relação que meu pai tem com ela, que são muito amigos, então me chamou também para poder almoçar com ela, estar com ela. E eu sentei com ela um momento e falei: Edmeia Williams, mulher de Deus. Eu falei: Edmeia, você é uma mulher de Deus, e eu, a despeito de que muitas pessoas me procuram porque tem preguiça de buscar Deus, eu não expliquei dessa forma, mas meu coração queria falar isso, falei com outras palavras. Aí, depois de me preparar a pergunta, que eu não lembro exatamente qual foi a minha argumentação, mas eu preparei a pergunta para ela não achar que estava querendo alguma coisa pronta. Eu queria um conselho de uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo, que vive o Evangelho. E aí, eu falei: me diga algo, você já passou por muitos ministérios, quer dizer, ela é anglicana, sempre foi, eu digo assim, ela já passou por muitas experiências, conheceu muitos pastores, muitas igrejas, e falei: você tem muito de Deus, me dá um conselho, algo que vai abençoar meu ministério. E ela falou assim, com aquela voz rouca dela, ela falou: meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, cuidado com os holofotes, cuidado com a mídia, cuidado com esse desejo que se tem hoje de aparecer, faça o que Deus lhe deu com muito amor, e seja tão cheio de Deus, e se espalhe a glória de Deus aonde Ele lhe colocar. Rapaz, que coisa simples e poderosa, né? Ela falou: se encha de Deus, e se espalhe essa glória de Deus aonde você chegar. Irmão, você já pensou que a gente levar um negócio desse a sério e dizer assim: não, a partir de hoje eu vou me encher de Deus, meu papel, minha função vai ser me encher de Deus e espalhar de Deus aonde eu chegar. Essa vai ser a minha obstinação, eu vou me encher de Deus, eu vou me encher do Espírito Santo, da tua palavra, e aonde eu chegar eu vou disseminar isso. Você já pensou que é uma pessoa que tem essa paixão, que tem esse amor, que tem essa revelação de Deus, uma só pessoa pode revolucionar um país inteiro? Porque isso pega, meu irmão, isso contamina, isso se espalha. Na medida que a gente vai espalhando, a gente vai conquistando outras pessoas com esse amor, porque elas vão percebendo o quão bom é viver esse amor maravilhoso que Deus derramou na cruz por nós. A gente encontra pessoas que já experimentou uma série de coisas, de droga, a outras a religiões, milhares, e ela se viu assim, ainda vazia. Mas quando ela chega perto de alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, ela conhece, por conviver com você, não pelo seu discurso tanto, mas pela vida com você, que aquilo que a Bíblia diz é verdade. Olha o que Jesus disse: Pai, não oro. Não, perdão, Jesus disse: Pai, não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Então nós teríamos situações difíceis. Ele também fala: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Pai são um, para que o mundo, vendo eles, creia que nós somos um. Então o mundo vai crer que nós somos um quando o mundo olhar para nós, perdão, o mundo vai crer que Jesus é Deus quando o mundo olhar para nós e ver que a gente vive uma vida muito parecida com a vida de Jesus. Amém ou não, queridos? Então eu separei aqui três tópicos para poder trazer para vocês, não quero me demorar muito hoje. Primeiro, dentro desse tudo ou nada que a gente tem que encarar, que não dá mais para uma vida morna, irmãos, para uma vida dentro de um esquema que a gente preparou, que às vezes é até bom, mas como eu falei hoje de manhã na escola bíblica, às vezes o bom é inimigo do excelente. O pior inimigo do excelente é o bom. Está bom, não precisa melhorar. Não, tem que haver em nós uma santa insatisfação de olhar para a nossa vida e dizer: o que é que não está bom? Ou melhor, o que é que só está bom? A Bíblia diz que a gente tem que crescer de glória em glória. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. Então vamos aqui, primeiro. Primeira coisa que eu acredito que a gente tem, que a gente pode assim ver isso aqui na palavra de Deus muito claramente é: a missão dada por Deus é mais importante do que o meu conforto. Isso a gente sabe, mas eu posso tentar colocar isso na prática. Por exemplo, eu sei que tenho que orar pela igreja, mas estou cansado. E aí? Aí o Espírito Santo vai me lembrar dessa palavra que estou falando para vocês. Por exemplo, eu sei que a minha relação, eu gosto muito dessa pessoa, sou muito legal, estou com ela, está uma relação, eu sei, mas não está do jeito que Deus quer. E eu estou começando a ver que tem chegado consequências ruins por conta de posturas erradas que eu tomei. O que é que eu devo fazer? Voltar à palavra e começar a agir da forma certa. Mas muitas vezes o nosso conforto fala mais alto, e o nosso conforto às vezes é mais amado do que a Deus deveria ser amado. Então a missão dada por Deus é mais importante do que o meu conforto. Já pensou se os missionários que vieram para cá um dia, eles preferissem ficar nas suas terras? Nas suas casas? Eles viviam muito bem lá nos Estados Unidos, muito confortáveis, né? Vidas muito confortáveis, igreja próspera. Fica lá, que vou para o Brasil nada. Aquele povo lá, deixa lá, ele lá, sei lá, só tem calor, mosquito, dengue, malária. O que seria de nós, irmãos? O pastor Abe, ele estava conversando com a esposa dele quando ele saiu de Santarém para ir para Fortaleza. Santarém é uma cidade fantástica de se morar, porque foi como Itabuna, uma das cidades mais violentas do Brasil. Eu já cria que Deus ia fazer algo tremendo aqui em Itabuna. Depois que fui para Santarém, eu tive certeza. Eu tinha esperança, hoje eu tenho certeza. Porque eu vi uma cidade de 210 mil pessoas, que nem Itabuna, que já foi a cidade mais violenta do país, e hoje é uma das que tem a melhor qualidade de vida do país, se referindo à violência. O que mudou lá? Mudou que só uma igreja que eu visitei, vocês sabem, só uma igreja, já são 66 mil pessoas discipuladas. O evangelho muda. A gente fala muito de política, critica muito, e acontece muita coisa ruim, e a gente tinha esperança de que o prefeito, né, ia chegar e a onda verde ia resolver a cidade. E porque era crente, a gente voltou, tão apaixonado, vamos orar por ele, vamos orar por ele, pela prefeitura, para que tudo que é sujo que está ali apareça e haja justiça. Mas, irmãos, não é a política que vai salvar o país. A gente deve ter consciência política? Deve. Deve ter cuidado em quem vota? Deve. Principalmente quem faz lei. A gente acha que o voto principal são votos dos executivos, mas não são. Os votos principais são dos legislativos. Porque os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, eles que fazem leis. Mas, embora a gente deva ter consciência política, quem muda um lugar, uma cidade, é o Evangelho. Então, Itabuna, há pouco tempo, foi o mais violento do Brasil. Santarém também foi. E Santarém hoje é uma cidade de morar, que muita gente vai para lá, na Amazônia, para morar ali. E a esposa do pastor Abe, quando o pastor Abe disse assim, olha, nós vamos para Fortaleza. Nós vamos para Fortaleza, vamos começar a igreja lá, em Fortaleza. Aí ela falou para o marido dela, ele não pode, a gente, Santarém é uma cidade maravilhosa para se morar. Irmãos, eu visitei as células lá, que lá eles chamam células, que a gente chama núcleos. As células lá eles fazem com a porta da casa aberta. Eu fui em vários grupos caseiros, várias igrejas nos lares. As portas abertas, vamos fazer um culto dentro de casa. Uma cidade que era das mais violentas do país, irmãos, isso é avivamento. Agora, esse avivamento, ele acontece e ele permanece quando também cada crente se dispõe a sair do conforto e a viver aquilo que Deus chamou ele a viver, porque a missão dada por Deus é mais importante do que o meu conforto. Você pode dizer amém ou não? Então aí eu vi muito lá os irmãos falando, não peça a Deus uma vida fácil, peça a Deus uma vida que vale a pena. E a gente diz, não, primeiro eu tenho que resolver a minha vida, tenho que ser uma pessoa sacrossanta para depois poder servir a Deus. Aí você vai ficar esperando ser sacrossanto, nunca vai ser e nunca vai servir também. Então, em primeiro lugar, a missão dada por Deus é mais importante do que o meu conforto. Amém, amados? Amém, amados? Sei que vocês estão com sono, mas o Espírito Santo vai nos acordar em nome de Jesus. 2. O meu relacionamento com Deus... o meu relacionamento com Deus deve influenciar todas as minhas atitudes e pensamentos. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente pensa assim: eu quero ter uma vida confortável, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma família feliz. E então eu tenho que trabalhar muito, ok, é bom trabalhar, eu tenho que estudar, ok, é bom estudar, mas antes de qualquer coisa, o reino de Deus e sua justiça tem que ser a minha prioridade. O meu relacionamento com Deus deve influenciar todas as minhas atitudes e pensamentos. Filipenses diz: tudo que é de boa fama, tudo que é de boa aparência, tudo que é bom proveito, nisso pensais. Se o meu relacionamento com Deus não influencia todas as minhas atitudes, o meu relacionamento com Deus ainda não é prioritário. Ah, não, eu sou crente, mas isso é do meu temperamento, eu sou assim mesmo. Não existe isso. Tem uma pessoa que diz assim: não, eu sou... eu converti, mas... É que nem o cara que tinha um facão, né? E andava com o facão do lado. E aí o povo dizia assim: mas rapaz, você agora converteu, e você continua com esse facão aí na Bahia, na feira, assim, por que isso? Aí ele falou: eu converti, mas meu facão não converteu, e quem mexer comigo vai se ver com o meu facão. Eu tenho que olhar para a minha vida e dizer: meu Deus, o meu relacionamento com o Senhor influencia todas as minhas atitudes e pensamentos? Se não influencia, ore para isso. Peça. Conversei com um irmão hoje muito querido, ele disse assim: eu oro a Deus, eu peço, eu estou até desistindo, porque eu peço a Deus para eu ter uma conversão assim como da minha mulher, que ela mudou tanto, tão rápido. Eu falei: meu irmão, tem pessoas que são mais rápidas, tem outras que não. Aí ele falou: mas tem coisa na Bíblia também que eu não acredito. Eu falei: você tem que estar aberto para aquilo que você está orando. A gente diz: Deus, eu quero ser muito usado pelo Senhor, eu quero ser muito usado, mas às vezes a pessoa fica reticente, porque diz: não, se eu buscar muito a Deus, Ele vai começar a me pedir coisas, vai começar a querer mexer na minha agenda, eu tenho pouco tempo para meu trabalho, para minha família, então não vai dar. E você troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Foi isso que Esaú fez. Esaú era o primogênito. Jacó errou em ter mentido para o pai, mas Jacó comprou a primogenitura de Esaú, pagou por ela. O erro de Jacó foi ter mentido, perdão, o erro de Jacó foi ter mentido para Isaac, pai dos dois. Mas Jacó chegou para Esaú e falou: me vem, tu está com fome? Estou. Então me dá a tua primogenitura que eu te dou essas lentilhas. Sabe qual é o problema nosso? É porque primogenitura ninguém vê. Lentilha mata a fome do estômago, da barriga. E ele abriu mão da primogenitura dele, que era a bênção que ia ser para o filho primogênito. O pai abençoou, ele também abençoou, mas não foi a mesma coisa. Então eu quero dizer uma coisa para você: todas as suas atitudes e pensamentos devem ser influenciados por relação com Deus. Digo mais, elas já são. Sabia disso? Já são. Agora, eu não sei se a sua relação com Deus, a minha relação com Deus, é suficiente para mudar a minha atitude e meu pensamento. Quanto mais relação com Deus, quanto mais intimidade com Deus, mais as minhas atitudes serão influenciadas. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ser mais realizado. Por último, irmãos, terceiro ponto, dentro desse ideal que a gente tem que buscar de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, todo o nosso coração, eu quero que você lembre o seguinte: se você foi a prioridade de Deus, você quer que você foi a prioridade de Deus? Diga amém. Se você foi a prioridade de Deus, agora Ele deve ser a sua prioridade. A gente acha bonita a história, né? De que tinha humanidade perdida aqui embaixo, e que Deus viu que tinha ali pessoas que Ele queria salvar, e o Pai enviou o Filho, e o Filho largou o céu lá, numa boa, sem problema. Que problema tem lá no céu, gente, pelo amor de Deus? Ele largou tudo aquilo e se esvaziou da glória dEle, porque se Ele não se esvaziasse, a barriga de menina tocava. Se esvaziou da glória dEle todinha, aprendeu, caiu, se borrou, fez cocô na fralda, desculpe o termo, borrou a fralda, caiu, tropeçou, teve que aprender a falar, teve que aprender a cultura dos hebreus, teve que aprender a Bíblia, porque Ele não nasceu, é assim, tem pessoas que acham que Jesus nasceu já assim, né? Oh Maria! Já pensou? O bicho saiu falando. José, meu servo. Não, Jesus nasceu aprendendo a falar, Ele era 100% homem. Tem uma teologia católica que diz que Jesus, quando era pequeno, fazia uns passarinhos de barro e soprava eles e tocava, os passarinhos saíam voando. Por que eles pensam nisso? Porque não dá para admitir que Deus tenha sido homem, mas Ele foi totalmente homem. Jesus só começa o ministério dEle a agir de forma sobrenatural depois do batismo que Ele recebe. Que Ele vai ser tentado e depois Ele vai a Caná e começa ali os sinais. A Bíblia diz que Ele começa os sinais aonde? Em Caná. A Bíblia não mente. Então Ele passou por tudo isso. A gente acha bonita essa história, né? Ele priorizou você. Você diz, não, pastor, não priorizou a mim, não. Ele viria, eu só sou mais um na multidão. Pois a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, se só você pecasse, seria suficiente para Jesus morrer. Já pensou o que é isso? Vamos imaginar aqui que Adão não pecou, e teve Adão e Eva tiveram os filhos, e o paraíso era a maior maravilha, e coisa e tal, aleluia, glória a Deus, e peixe à vontade. Se bem que só comiam vegetais, né, antes da queda. Mas tinha muita alface lá, e coisa e tal. E aquele festival de bênção. Só que de repente nasceu você. E você resolveu pecar. Ia ter a mesma reunião no céu para Jesus vir e salvar a sua vida. Tremendo isso, hein? Já pensou que é isso, irmão? Você foi a prioridade dele. Deus, com tanta coisa para fazer, fez você prioridade dele. Mas a gente não faz ele prioridade nossa. Uma vez, o Senhor me falou algo assim muito difícil de administrar. O Senhor disse para mim assim: muitos me têm, mas eu tenho a poucos. Ele quis dizer o quê? Eu me dei a muitos, mas poucos se deram a mim. E eu creio, irmãos, que Deus está preparando uma multidão de pessoas que são daquelas que Jesus pode dizer: esses se deram a mim. Para Ele poder cumprir a sua promessa de encher toda a terra com a sua glória. Porque o conhecimento do Senhor cobrirá toda a terra. É o que o profeta diz. Conhecerá como? Deus vai derramar livros do céu que vão ficar e-mails, Ele vai mandar para a terra? Não. Ele vai derramar o conhecimento dEle através do Espírito dEle revelando isso em nossos corações. Amém, irmãos? Então Ele já está derramando o conhecimento dEle sobre toda a terra. E se eu fui a prioridade de Deus, agora Ele deve ser a minha prioridade, em terceiro lugar. Porque o melhor de Deus não é o que Deus nos dá. Falei essa semana a um casal que estava acompanhando, que a esposa, com justas reclamações, falava das dificuldades que tem com seu marido. E eu tentei mostrar para ela as dificuldades que ele tinha com ela também. Em dado momento do atendimento, eu tive que dizer assim: olha, ninguém consegue ser digno do amor que precisa. Ninguém merece o amor que precisa. Eu vou repetir. Ninguém merece o amor que precisa. Você pode dizer isso comigo? Ninguém merece o amor que precisa. Mas isso não é só no casamento, não. Em relação com Deus é a mesma coisa. Eu tenho que ter consciência que eu não mereço e nunca vou fazer por merecer o amor que eu preciso. Ele é de graça. Ele não é só de graça porque Jesus pagou a conta, é porque eu não conseguiria pagar. Agora, o que que eu faço com tanto amor que até o preço já está pago, eu só preciso me apoderar disso e viver isso? Então, irmão, se eu e você entendermos que o melhor de Deus não é o que Deus nos dá, o melhor de Deus não é o que Deus nos faz, o melhor de Deus não é o que Deus nos ensina, o melhor de Deus não é do que Deus nos livra, mas o melhor de Deus é Ele mesmo. Muitas vezes nós buscamos muitas coisas de Deus, mas não buscamos a Deus. Muitas vezes nós ajoelhamos ao Senhor e pedimos, e tem que pedir mesmo, mas às vezes a gente acha que nossa relação com Deus é uma relação de mendicância. A gente só pede. A gente tem que pedir a Ele? Tem, que a Bíblia diz: pedir, dá-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudir, transbordante. Eu peço e peço com força. Mas minha relação não pode se restringir só a isso. Ele quer relacionamento. Ele quer estar próximo. Sabe coisa que quebra o meu coração quando Sofia fala: ô pai, fica comigo. Como se Deus parasse assim no céu e falasse: meus queridos anjos, só um momento, que eu quero ouvir a oração daquela minha serva ali. Tudo bem que Ele é onipresente, Ele não precisa parar nada para lhe ouvir, mas a Bíblia diz que o céu se cala. Quando nós adoramos a Deus e quando nós nos rendemos a Ele, a Bíblia diz que a festa no céu, tudo é parado lá, quando o pecador se arrepende. Eu acho que a festa no céu é um negócio bom, deve ser um negócio bom demais. Eu não sei como é, não consigo imaginar, mas deve ser muito festivo, muito alegre. Mas imagina como é ele dizer: ah, finalmente, eu quero que, em nome de Jesus, nós possamos, irmãos, ter uma vida menos atribulada, uma vida menos pesada, uma vida menos repetitiva. A gente pare, em nome de Jesus, de ser como um cachorro que corre atrás do rabo. Deus tem bênçãos infinitas para nós. Ele só quer vir a ser a prioridade das nossas vidas. E quando Ele for a prioridade, aí Ele começa a cuidar dos seus negócios. Que, em nome de Jesus, nesse tudo ou nada, nós possamos viver o tudo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, que é boa, perfeita e agradável. E a Tua vontade falada. Em nome de Jesus, nos convence, Senhor. Nos convence que a Tua Palavra, ela é oportuna, ela é vida. Ela é como uma pedra, é como um martelo que esmigalha uma pedra. Mas ela também é como a água que entra na terra e a rega. Senhor, em nome de Jesus, convence-nos a Tua Palavra. Ministra a Tua Palavra em nossos corações. Senhor, nós precisamos viver a Tua Palavra. Nós precisamos sentir a ação do Teu Espírito Santo convencendo, vencendo as nossas resistências. Em nome de Jesus, nos faz considerar a Tua missão mais importante do que o nosso conforto. Nos faz, Deus, entender que nossa relação com o Senhor influencia todas as nossas atitudes e pensamentos, então deve ser uma relação mais íntima. Em nome de Jesus, nos convence de que nós fomos a prioridade do Senhor quando o Senhor abriu mão do Teu Filho, e agora é vez do Senhor ser a prioridade das nossas vidas. Nos faz Te buscar, Senhor, não pelo que o Senhor pode nos dar somente, mas nos faz Te buscar, acima de tudo, pelo que o Senhor é. Convence-nos, Senhor, converte-nos, Senhor. Nos faz cada um aqui ter um compromisso com o Senhor. Tira-nos da posição de espectadores, de ouvintes, nos faz na condição de ministro, de obreiro da Tua Seara, cada um de nós. Obrigado pelo teu amor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque não é segundo o nosso mérito, mas segundo a tua graça. Mas que cada um diga sim ao teu chamado e tua igreja se expanda e cresça em nome de Jesus. Nós te louvamos por esse momento, te agradecemos pelo teu cuidado em nossas vidas. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas. Manifesta a tua glória em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só uns avisos antes da bênção. Nós não teremos ainda reunião de casais esse sábado, mas provavelmente teremos no próximo sábado, ok? Eu vou avisar no domingo para a gente se programar e levar muita gente lá para casa, para a gente poder fazer um culto bem bonito para Deus e falar do amor de Deus para as pessoas. Amém? Terça-feira, os núcleos, na casa de Marisa e Edna. Nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Amém? Faça assim com sua mão. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo continuem agindo no nosso interior e transformando a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos convence da justiça, do pecado e do juízo, em nome de Jesus. E nos atrai para o Senhor, para que nós paremos de andar em círculos, Senhor, e começamos a andar rumo ao céu, rumo ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela nossa igreja, enche-nos com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos leve em paz para as nossas casas. Recebemos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e dê uns quatro abraços antes de sair embora, em nome de Jesus.